É festa na favela, pode ficar de boa. Só não pode mexer com a mulher do coroa. É festa na favela, porra, tem pra todo mundo. Só não pode mexer com a mulher do vagabundo. Ó, deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo. É festa na favela, pode ficar de... Só não pode mexer com a mulher do coroa. É festa na favela, mãe, vem pra todo mundo. Só não pode mexer com a mulher do vagabundo. Deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo. André Cidins, com Naldi e Bicoala. Deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo. Deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo. Chora viola, tá? Chora viola.